Sem som. Por que tá sem som? Porque o botão tava off. Aí quando o botão fica off, acontece essa questão do sem som. Por isso que eu olho aqui. Bom Sem dia! som, por que tá sem som? Porque o botão tava off. Fé, Murilo, você consegue. Beleza, agora voltou. Ah, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Ó, minha espinha já tá bacana, hein? Meu vulcão. Meio de vulcão. Ó, eu resolvi falar da mesma revista que eu falei ontem, porque é uma outra matéria muito legal. Essa revista Crescer, é desse mês, dessa semana. E a matéria de capa, eu falei de uma sobre bagunça ontem, né? E brincar e bagunçar tem muita relação. Matéria de capa. Brincar só faz bem. Se você ainda pensa que brincadeira é só um passatempo, enfim, eu tenho dúvidas. Para mim é tão óbvio a importância da brincadeira a título real, não é a título de. Ah, é claro que a criança tem que brincar a título real, real, de exercício do músculo da imaginação. É tão assim claro e não de qualquer brincadeira, né? Mas de brincadeiras eu chamo de criar, no que cria eu chamo de criar crianças brincativas, que é brincadonas, crianças brincadeiras, crianças criança que brinca é criança brincadona. Brincadeira, enfim, eu queria botar brincativa para falar de criatividade e tal, mas. Aí que ele fala das momentos da infância e tal, que a gente lembra, que a gente brincar. A brincadeira é o momento mais garantido para construir a si mesmo. A melhor oportunidade que a criança tem de reconhecimento intenso e verdadeiro do que ela é. Porque a brincadeira envolve tanta experimentação, tanto teste, tanta relação com outras pessoas. Que brincadeira é o autoconhecimento da criança. É lá que ela descobre que ela é boa em correr, ou que ela é boa em planejar, e que ela é boa em adivinhar, ou que ela é boa em liderar, mesmo que ela não saiba essas palavras, né? E aí tem vários estudos e tal. Fala-se muito do brincar livre, porque hoje em dia criou-se muito o brincar tipo. Com a orientação de um adulto, porque é diferente, tem um adulto por perto supervisionando quando existe um ambiente de risco, alguns riscos, ou tem um adulto direcionando a brincadeira. Não, vamos brincar disso, é mais legal. Ah, vamos brincar disso, porque esse é o presente que você acabou de receber. Mas depende se as crianças querem brincar com o presente, não é porque acabou de receber que elas são obrigadas a brincar. Elas têm que estar livres para decidir que querem brincar. Tem uma pesquisa, Play Under Pressure, brincar sob pressão. É o que ocorre muito, né? E as crianças são precocemente inseridas no mundo dos adultos, uma ansiedade dos adultos. Ansiedade é o mal do século. E o pior do que ser o mal do século é o mal desse próximo século, desse século que está começando agora, porque não só é o mal hoje, mas ele é do século. Porque ele está sendo transferido para as crianças, a ansiedade. Começando pela ansiedade de querer que a criança, muito cedo, seja foda, alfabetizada, com 2, 3 anos. E, claro, se isso for uma coisa natural. Se a criança, ah, ela adora as letras, ela adora não sei o quê. E aí, ela acabou aprendendo. Então, ótimo, mas que não pode é essa pressure de não, aprender logo, aprender como se um ano antes, ou 2 ou 3, fosse fazer diferença a longo prazo. Não faz. A longo prazo não faz. Brincadeira de qualidade. E aí ele dá aqui na revista várias dicas, né? Várias dicas. Como eu falei, a brincadeira, somente coletiva, desperta sentimentos, desperta alegria, desperta medo, desperta raiva, desperta vergonha. Brincar com os outros, né? E aí você tem contato com sentimentos e começa a conhecê-los e tal. Brincar com a natureza, né? Putz, tão importante brincar com a natureza, sabe? A gente se coloca lá. Quando a minha filha vai no parquinho aqui do condomínio, tem uma área que tem uma grama, assim, uma grama que vale meu joelho, a grama. Não é uma grama, né? É uma planta. É uma planta, não é uma grama. É uma planta. Só que ela parece grama assim, enfim. E ela passa no caminho entre essas gramas. E, cara, se você se agachar e ficar na altura dela, passar por ali é uma puta floresta fechada pra ela. E tem umas formiguinhas. Então, quando a gente começou a ir no parque, nenhuma criança tinha coragem de passar pelo meio desse mato. Não tem nada demais, é um mato que. Mas, enfim, nada demais mesmo. Tem formiga no mato, não é um mato fechado. Tem um caminho, enfim, e é uma puta experiência ali de contato com a natureza e tal. E muitas vezes ela para e começa a, bicho, bicho, vê a formiga e convivendo com outros, começa a respeitar, brincar bem o sono. A questão de foco, né? Quando você deixa ela livre e ela pode escolher, tem permissão de escolher o que ela quer brincar. Essa permissão de escolha. Ah, mas a minha, meu filho não consegue focar, não consegue se concentrar. Um dos motivos, dentre milhares, né, um dos motivos pode ser a falta de direito de escolher o que ele quer se concentrar. Ah, mas no futuro ele não vai ter o direito. Ah, mas se agora ele pode desenvolver a habilidade de concentrar decidindo no que ele quer se concentrar, o que aumenta muito a probabilidade dele conseguir se concentrar quando há um interesse dele, né? Brincar daquilo. Imaginação, curiosidade, isso é meio óbvio, né? Quem sou eu? Ele interage com os outros, noção de espaço, alguns tipos de brincadeira. Isso aqui eu achei massa, sobre comida. A brincadeira pode ajudar seu filho a comer melhor. E não estamos falando de fazer aviãozinho. Levar a criança na feira e desafiá-la a acertar as frutas pelo cheiro, escolher os ingredientes de uma receita, participar do processo de cozinhar. Fazer um jogo de experimentar ao menos um novo alimento a cada dia, colocar uma venda nos olhos e adivinhar o que é o sabor do caralho, essas brincadeiras, hein? Muito legal. Criar uma relação com a comida, porque parece que a relação com a comida, eu sinto de vez em quando que vai se desgastando, né? A comida é também trazida para a criança com um tom de coerção, de sempre parece que comer é uma questão, né? E a impressão que ela cria uma. Em geral, na média, uma relação não 100% amigável com o ato de comer. Pelo menos na primeira infância, né? Depende de cada criança, claro, né? Mas em geral, na média, eu acho. E a gente pode, através de. Esse foi o que eu mais gostei, assim, esse de comida, né? De, pô, levar na feira, levar no supermercado e ajudar no processo de escolha, cheirar, adivinhar, tapar os olhos, sabe? Que comida é essa? Muito legal. Obesidade, né? Brincar também, faz exercício para obesidade, brincar faz rir, mexe com vários músculos e tal. E assim, eu no Cricri eu falo sobre a questão que você pode bloquear a criatividade. Você pode, na maioria das vezes, sem intenção. A intenção é boa, mas a ação não está alinhada com a intenção. Porque a gente, normalmente porque está repetindo um jeito que nossos pais fizeram com a gente, mas aí não funciona mais, porque o contexto era outro e tal, o mundo mudou. Então a gente tem a intenção boa, assim como nossos pais tinham, mas a gente repete um jeito que funcionou nos anos 80, quando a gente era criança, ou até que mais que veio de um jeito que funcionou para nossos avós, com nossos pais, e a gente, ao repetir essas ações, a gente, sem querer, bloqueia a criatividade, que é uma habilidade que, quando meu pai foi educado, quando eu fui educado pequeno, ela não era a habilidade mais importante a ser desenvolvida. Tem que lembrar sempre isso. Quando eu fui criança, quando meu pai foi criança, a habilidade mais importante a ser desenvolvida não era a criatividade. Eram outras coisas. Depende do contexto, do momento, né? Meu pai foi educado no pós-guerra. Eu fui educado no pós-ditadura. Né? Nos 80, né? Mais ou menos um pós, quer dizer, é um pós-ditadura, né? A ditadura acabou quando? A ditadura começou em 64, não foi? Não, acabou mais de 80. A redemocratização foi em 39 só, né? Não tô com as datas claras na cabeça não. A minha timeline, eu tô montando uma timeline aqui, né, nesse quartinho aqui do lado, ela ainda tá em Idade Média e Moderna. E aí, a contemporânea tá só jogada, assim, não tô com. Cara a cara com a diversidade, na brincadeira, Aí aqui, ó, uma coisa que eu falo muito no Clique-Cri, cada vez mais, a revista, né, dizendo aqui, falamos da importância de não poupar a criança de toda e qualquer situação difícil, de não superprotegê-la e permitir que ela se frustre. Afinal, a vida é assim. Essa é uma das principais mensagens da aula inaugural do Clique-Cri. Eu dou alguns exemplos específicos e um contexto histórico disso e tal, mas é uma das principais mensagens. Esse lance de que a gente, para preparar um adulto para a vida, você tem que começar a preparação, tem que saber o que a vida tem de dificuldades e começar a preparar a lidar com isso, né? Desde cedo. Então, e brincar é massa, porque você perde no jogo, o amigo não quer brincar como você sugeriu, e aí entra a resiliência. Caralho, né? Aí, claro, brincar também envolve a coordenação do corpo. Cara, todas as múltiplas inteligências, se quiser seguir o framework do Gardner, né, são desenvolvidas. Inteligência espacial, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência corporal sinestésica, inteligência linguística. Brincar é foda, velho. O trabalhar em equipe tem a ver com interpessoal, exercício da escuta, da coordenação, negociar estratégias com os amigos para chegar no benefício. E aí, sim, eu tava falando o seguinte, que você pode vir de um bloquear para um neutro e para um nutrir. Ou desnutrir, neutro e nutrir. Ou seja, você pode, mesmo com a intenção positiva, as suas ações, sem querer, estão desnutrindo a criatividade. Eu ia falar a palavra atrapalhando, mas é meio pesado falar atrapalhando, né? Um pai tá atrapalhando um filho, como assim? Acontece. Sem essa intenção, mas acontece. Por falta de parar. Acontece por quê? Porque a gente parece que acreditou de que só porque a gente é capaz, naturalmente, de criar filhos, né? Nosso corpo é capaz de gerar filhos. A gente acreditou que a gente também já vem naturalmente preparado para educá-los. E não é verdade, porque criar filhos é uma feature do nosso corpo, né? É um recurso que a gente tem, o homem e a mulher, de criar filhos. Educar não é uma feature, é uma potencialidade que a gente tem, mas ela é um potencial que, para virar realidade, esse potencial, ele requer estudo, requer pesquisa, requer hard work, papai. Por quê? Porque o processo educacional, por que ele não pode vir naturalmente na nossa espécie? Porque ele tem a ver com a cultura, ele tem a ver com o contexto, ele tem a ver com a época. Por isso que não dá para vir como padrão. Não dá. Aí o que a gente, o padrão de educar que a gente acha que é o feeling natural do pai, quase sempre é a repetição de como foi procedido com a gente. Só que como foi procedido com a gente, normalmente é a repetição de como foi procedido com ele. E por aí vai, né? No passado, um monte de influências que vão deixando, e que, claro, muitas coisas são aproveitáveis, é lógico, né? O quanto que do que meu pai, mas o mais importante é questionar o que não vai ser aproveitado, o que eu vou fazer diferente. Piaget tinha uma frase que ele dizia que o principal objetivo da educação, o principal objetivo é não repetir. O principal objetivo da educação é não repetir o que as gerações anteriores fizeram. Não repetir, literalmente. É você olhar com olhar crítico, aproveitar o que merece ser aproveitado e questionar, mudar o que tem que ser diferente. Porque o mundo mudou, a cultura mudou, o contexto mudou, né? Então, como sair do desnutrir, que é o que acontece muitas vezes sem intenção, para o neutro já é um grande passo. Você não atrapalhar. Mas o next level é ir para o nutrir. Você pode atrapalhar ao não permitir brincadeiras livres, você pode atrapalhar ao só pouco tempo para brincar, excesso de agenda, super proteção, só brincadeiras muito programadas, estruturadas, isso é atrapalhar. O neutro seria deixar rolar. E o nutri seria, além de deixar rolar, eu vou pegar umas caixas velhas. Eu olhei para a caixa ali, eu vi. Quando eu for fazer mercado, caixa de comida vazias, e vou trazer e vou jogar ali no ambiente, porque eu sei que aquele ali é um bom material para ser trabalhado. Agora, eu não vou dizer como usar a caixa. Eu boto a caixa lá. Eu tô jogando a isca lá, né? Jogando a isca porque eu sei que a criança vai comer a isca. Isso é nutrir. Isso é você conscientemente planejar coisas que otimizem, que ajudem aquele processo. Esse é o nutrir. Mas sair do desnutrir para o neutro já é do caralho. O next level é do neutro para o nutrir, né? Meus comentários? Eita, tá na hora já. Patrícia colocou questão do respeito individual, né? Criança não tá lendo com 5 anos, ela é eficiente, é. E caixa é brinquedo? Cleiton perguntou. A ditadura acabou de ter 5. Foi Tancredo. Ah, é verdade. É de ter 5. Já. 89 é outro marco. Next level by Goff. 2 likes hoje, papai. Porra, galera, e os likes aí, hein? 130 pessoas, 70 likes. Piaget Desenvolvimento. Obrigado. Cafezinho. Falei next level. Quebra de padrão. Não subestimaram. Não deixaram que virasse coisa de circo. Criação é ritmo normal. Cicatriz dos joelhos das minhas filhas diferenciando as amiguinhas. Apartamentadas, é. É isso aí. Infelizmente, eu vivi em apartamento e depois de 33, 34 anos, eu fiquei chocado como a casa realmente faz diferença. Ah, então quem mora em apartamento está condenado. Acho que não, né? Apenas. Talvez o hard work do pai tem que ser maior. Esse é o ponto. O esforço tem que ser maior para você permitir. A casa é foda. E a casa tem sempre uma planta, um lateral, um fundo. Ter filho é diferente de educar, sim. Foi a época que a gente brincava tranquilo na rua, sim. Isso aí não volta mais. Mas a gente pode substituir por outras coisas, né? Os alunos do projeto Líder em Mim ajudam muito nossos alunos no auxílio do brincar, na competitividade. O Líder em Mim, João Paulo, é em Caruaru, é isso? Se eu não me engano. Conhece o Luverson aí, não? Pé de Jabuticaba. Cirurgia no Tatu Bolinha. Uma criança lendo sem ninguém ensinar e logo depois fazer isso com o texto de cabeça para baixo, 50 anos atrás. Louco. Alimentação criativa, capim, não conheço não. Crianças dinamarquesas, achei massa Crianças dinamarquesas, li, devorei ele, muito legal. É um livro sobre, assim, é legal, é difícil de modelar porque é uma cultura de um país. É um negócio muito foda, é o padrão do jeito de pensar de todos os pais de um país. Então, é um plugin de educação que vem por padrão. É foda. Cadê os likes, galera? Porra, chega esse 30 aí, né? Capitão Fantástico. Eu vi o trailer, mas não vi o filme ainda, não. É, o Capitão Fantástico, pelo que eu vi no trailer, é um extremo. É um extremo. Um extremo. Um extremo da opção de liberdade, né? Não tínhamos medo, assim que falou, não tínhamos medo. Brincavam com os bichinhos. É, além das duas coisas, eu falei que a ansiedade é o mal do século, né? Outra coisa que tem relação com a ansiedade, claro, que é excesso de medos que a gente também transfere sem querer. Seu grande filósofo. O cara mandou pra mim no Stories ontem dizendo assim: velho, Se você fosse mais velho, você seria chamado de filósofo contemporâneo, mas como você é novinho, não pode ser filósofo, não. É, eu concordo, acho que um filósofo ele tem que ter. Não, brincando, mas eu acho que aí tem coisas que só a idade traz. Ó, isso, cara, é uma coisa que eu aprendi, viu? Não existe. Você pode ter experiência, você pode ter feito muita coisa, mas tem coisa que só a idade faz. Não tem jeito, meu amigo. É só a experiência faz. Né? Eu tive a sensação, recentemente eu fui, passei uma tarde com o Walter Longo, e assim, sabe, pouca coisa que ele falou, mas assim, putz, a voz da experiência é foda. E eu, apesar de 34, tenho uma grande experiência, tenho 20 anos de experiência, mas 20 anos é pouco, é menos do que 30. E levar a criança para a cozinha é lindo. Os pais escolhem tanto que os filhos têm que fazer que atrofia o cérebro. Pois é, com 17 anos, depois de uma vida toda sem escolher, ele tem que escolher a profissão. Brincar de médico pode ser a coisa não. Minha filha tá louca brincando de médico, ganhou da babá dela uma maletinha de médico, ela tá super feliz com a maletinha de médico. Brincando. Aí ontem ela foi no pediatra dela e quando voltou ficou imitando o pediatra comigo. Caminho Suave, Edinho Godói. Eu comprei o um baralho do Caminho Suave pra neném. Ela adora também brincar. Manifesto pelo brincar, que massa. O oposto de brincar não é trabalhar, é depressão. Ah, ótimo. Perfeito. Até porque pode ter, deveria ter brincar também no trabalho, né? Eu brinco no meu trabalho. E não quer dizer que eu só brinco. Também tem que roer osso de vez em quando, mas. Perfeito, Júlio. A gente tem sempre mesmas ideias e linearidade e meio que impõe isso, não faz de conta deles. Por isso que eu falo tanto que para criar crianças criativas, a gente tem que ter que ser criativo. Tanto para dar um exemplo, como para poder ser criativo na hora de brincar com elas. Eu e minha irmã lembramos de brincadeiras que criamos e fazendo até hoje. Só as lembranças já é massa, é verdade. Desconfio que tem inveja do seu cabelo. Do meu cabelo? É educação artística. Aprender brincando. Brincatividade. Brincalhona e criativa. É, brincalhona a palavra que eu tava querendo, caralho. Porra. Brincalhona. Quantos golpes você gasta? Como assim, golpes? Reais? Ah, é igual a perguntar quanto um enfermeiro gasta com luvas. É o material, o trabalho dele. Meu material, eu sou professor. Então, minha profissão é professor. A minha luva é conhecimento. É livros e revistas, né? E assim, não, se você trabalha com logística, se você é médico, se você é psicólogo, se você é o que for. Não precisa ficar, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, eu sou um bosta, nunca vou conseguir ler tanto, estudar tanto quanto Murilo. Você não precisa, porque essa não é a sua profissão. A minha profissão é estudar. A minha profissão é estudar e ensinar. Estudar e ensinar. É a minha profissão. Então todo mundo tem que estudar. E todo mundo deveria ensinar alguma coisa, pelo menos informalmente. Mas. Não precisa, na mesma eu passo meu dia fazendo isso. Só nasceu na fazendinha. Bandeira eu tirei porque o vulcão já entrou em erupção. Deixa eu ver os comentários aqui de baixo aqui. Deu a hora já, mas deixa eu ver os comentários aqui. Profissão máxima, dar e ensinar. Ontem entrou uma nova colaboradora na minha escola. Não está acostumada a brincar tanto. Gama, filósofo, criador da frase, a era porra digital é o joelho. Não, essa frase é minha, essa frase é de Steve Jobs. Minha profissão é aprender e errar. Hoje tenho dificuldade de escolha devido ao modo limitante da minha criação. E aí as pessoas falam tanto, ah, limites, limites, limites, tem que ter limites. tem que ter alguns limites. Muito poucos, na minha visão. Porque limites que crianças limitadas, adultos limitados. Todos filosofam, sim. Brincar de marceneiro. Te acho muito inteligente. Esse candidato a cargo político. Quem sabe um dia, viu? Eu nunca havia cogitado essa possibilidade de fazer algo político. Mas, hoje em dia, eu já cogito dentro de na próxima década. Nos anos 20. Nos anos 20. São, algumas dois peixes, por enquanto. Pagode e política. Eu tenho vontade de entrar no mundo do pagode e tenho vontade de entrar no mundo da política. Quem sabe juntar as duas coisas. E entrar no mundo da política não necessariamente significa ser candidato, ser deputado, ser... Pode ser... Entrar no mundo da política, para mim, pode ser um consultor de um político que eu admire ou de um partido, entendeu? Não sei. Mas é ter uma participação. Na verdade, eu já venho tendo... para mim, entrar no, não é entrar no mundo da política, é entrar no mundo... do serviço público, no mundo da esfera pública. Porque eu acho que, assim como eu falo muito de criatividade, inovação, de mudanças, de evolução, de forma de pensar para as pessoas, para o mundo privado muito, para a gente evoluir, o mundo público tem que evoluir também. Por isso que eu acho do caralho quando eu vejo servidores públicos no curso de criatividade. Foda. Tem uma minoria, eu diria 20%, que faz o curso para sair do serviço público. 20%. Maioria, 80%, faz curso de criatividade para continuar no trabalho público, só que fazer melhor. Melhor. Isso é foda. Que tal faz diferença, é? Amigos da Onça. Projetos voltados para escolas. Vou fazer. O Cri-Cri é o começo disso, né? Somos filósofos, sim, perfeito. Somos filósofos. Crianças são filósofos. É, porque filósofos são pessoas que questionam, né? Que videogame pode ser um bom programa? Sim, pode ser um bom programa. Mas também pode não ser. Depende da frequência, do tipo de jogo, né? Que outras atividades são feitas além disso, né? Será que erramos na educação dos nossos filhos quando chega ao ponto deles dizerem para nós o que devemos fazer, porque eles estão arrastados com nossas atitudes? Não entendi muito bem, Jean. Nossos filhos dizerem o que temos que fazer? Assim, eu não tenho problema eu falar para meu pai o que ele tinha que fazer, o que ele deveria fazer. Eu já sou um adulto, né? Até criança, né? Ouvir a criança também é do caralho. A criança tem uma outra visão. Eu acho que ouvir a criança e aprender com ela é sinal de erro na nossa. Pelo contrário, talvez seja o contrário, seja acerto. Nós criamos um ser humano melhor do que a gente. A vivência do que a idade. Sim, vivência. Perfeito, perfeito. Filósofo natural. Maturidade tem a ver com vivência, não com idade. Perfeito. Pode ser filósofo, né? Na verdade, mudou muito. Serenidade só com a idade. Capitão Fantástico. Evitamos que eles fiquem em videogame. Saudáveis, que massa, Júlio. Os condomínios. É, tem os condomínios de prédio que tem uns espaços de lazer legal. Brincar na rua era no quarteirão, né? O que não pode, o que não pode em relação a brincar. Ah, vai de cada família, né? Vai dar régua de liberdade de cada família. Ó, quem se interessa por esse assunto, recomendo demais o Cri-Cri que eu estou desenvolvendo. Hoje tem gravação, inclusive. Comecei a gravar para a semana, hoje gravo mais, para a semana gravo mais. O Cri-Cri está sendo um curso que eu tenho resumido de forma organizada, estruturada, todas as minhas pesquisas, estudos, opiniões e experiências sobre criar crianças criativas. Não é um curso de educação de crianças em todas as camadas. Eu não falo sobre sono, Eu não falo sobre como a criança dormir, eu não falo sobre a alimentação, eu não falo sobre, enfim, eu falo sobre criatividade, que resvala em outras camadas, mas o foco é criatividade. E o Cri-Cri vai estar junto da próxima turma do RC, que vai ser no feriado, 2 de novembro. Já marca aí, ó. Já bloqueia o teu feriado. 2 de novembro, 3 de novembro, 4 de novembro, 5 de novembro. Bloqueia, abdica de um feriado, abdica em prol de mudar a sua forma de pensar, de passar por uma revolução mental, que é o reaprendizagem e o cri-cri-cri. Criança gosta muito de esconderijo, é verdade. Não me vejo morando em apartamento, Capitão Fantástico. Tem muito esconderijo em casa. Começo da Vida é muito legal, esse documentário da Maria Farinha Filmes, que agora virou uma série, né? Tem o filme e a série. Brincando, nós estamos RC7 na área, Fábio Mourão. João Paulo é amigo teu, ah, que massa. Fui, papai, já deixei like. Arco e flecha, moro em apartamento, nasci em apartamento. Chega na hora da live, Tati. Obrigado, Wilton. Caldo de cana, não. Como é do caldo? Eu vou lançar o livro de criatividade primeiro, que talvez ficou o próximo ano só. Talvez não, ficou o próximo ano só. MV brinca de colar adesivo na parede, ganha cola jornal. É verdade. Crianças muito medrosas, é. Isso é muito difícil. Não tenho filhos ainda. Canal do Murilo. Mas para qualquer um pode criar criança criativa, é só fazer o cri-cri-cri? A Aninha perguntou. Primeiro passo, ela pergunta, ela sabe a resposta, mas o primeiro passo é ser criativo. Sempre, sempre, sempre. Primeiro transforme você antes de transformar os outros. É isso aí, Renata. Nutrir é coajudar em estratégia sem sugestão direta. Perfeito essa definição de nutrir. Bem, últimos comentários aqui. Sou seu fã. Água a respeito da educação alimentar. Gostaria muito. Tô brincando de ignorar. Vai ter live amanhã? Amanhã, por que não teria amanhã? Ah, porque amanhã é feriado. Ah, vai ter, viu? Vamos ver o que acontece amanhã. Quantas pessoas aparecem? Fazer amanhã. Fazer amanhã em sexta. Eu não vou viajar nesse feriado. Fazer amanhã em sexta. Agora, próxima semana. Aí. Eu acho que a partir de quarta-feira da próxima semana vai ter uma pausa nas lives aí. Escola Dendê da Serra. Ainda sem morar hoje, teremos lives amanhã. A gente nunca para de perguntar. A Aninha perdeu hoje. Pode vir da escola, estou te esperando. Live no feriado, recreadora. Você é alérgico? Sou alérgico. Alérgico e também viciado em fungar. Um vício comportamental em fungar. Crianças questionam. Escola Dendê da Serra. Legal, vou pesquisar essa escola aqui. Galera, é isso aí. Gank já deu horário. Pessoal, Paradise or Oblivion. Beleza, galera. Então é isso aí. Amanhã vai ter sim. Fazer amanhã, vamos ver o que acontece. Se ninguém aparecer amanhã, se aparecer menos de 50 pessoas amanhã, aí eu não vou fazer sexta, não. Se aparecer menos de 50 pessoas. Valeu, galera. Tô bebum, porra, essa hora. Que massa, Júlio. Cheiro pra sua família aí. Esboçar live em Portugal. Vamos comprometer não em Portugal, porque eu vou estar. São poucos dias, eu vou estar na loucura. É isso aí. Galera, cheiro. É nóis.